intérpretes de forró da qualidade de Dominguinhos, que para mim é o melhor músico de forró de todos os tempos, é quem toca forró como ninguém. Mas o que eu vou tocar agora equivale ao latim para o português, é o choro, porque não existiria forró sem o choro. De Pixinguinha, ainda me recordo. Thank you.